aqui eternamente, lutando pelo processo. Várias fitas aconteceu, mas nós tá aqui vivão e vamos seguir no bagulho. Assim que é, vamos lá, progresso pra nós, pros nossos, tudo nosso. São Mateus na área, Ferraz de Vasconcelos na área, eternamente na área, Zona Leste, é tudo nosso. Represento Zona Leste, quebrada São Mateus. Rafael Piranista é, só tem os meus. No processo de bolar um progresso com os aliados. Aliança tá formada aqui, com os meus chegados na função. Faço rima pra rapa ficar nativa. Curti de Vera Cruz até o Conquista. Quem não arrisca não petisca e nem fica migalhas. Seguimos sem crise, sem falhas nessas batalhas. Metralhando informações retiradas do papel. Agradeço por tudo ao Senhor lá no céu, facilitando chegar em nosso objetivo. Um fim à repressão, sou eternamente vivo. Lutando pelo processo, amanhã virá o progresso. Nem penso no sucesso, se flui sua consequência. Melhor ficar esperto, melhor ficar esperto. Lutando pelo processo, amanhã virá o progresso. Nem penso no sucesso, se flui sua consequência. Melhor ficar esperto, melhor ficar Conduta de risco em busca de novos horizontes. Privilégio concedido por guerreiro gigante. Chego pesado, que é pra entrar na sua mente. Tem que ouvir, não escutar, parar no subconsciente. Pois nada é tão simples como se aparenta. O processo é complicado e tem várias consequências. Busque em si forças pra vencer, mas não seja egoísta de pensar só em você. Justiça, quanto mais peço, minha voz ecoa. Como um grito no deserto, um vazio soa. Na boa, o que mais pode acontecer? Se o processo virar regresso, muito temos a perder. É família, se o processo virar regresso, não tem progresso pra nós. Lutando pelo processo, amanhã virá o progresso. Nem penso no sucesso, se flui sua consequência. Melhor ficar esperto. Lutando pelo processo, amanhã virá o progresso. Nem penso no sucesso, se flui sua consequência. Melhor ficar esperto. Melhor ficar esperto. Na busca do progresso, aqui eu me expresso. Um degrau de cada vez pra subir, esse é o processo. Manter sempre o critério pra não escorregar. Fortalecer raiz que é pras folhas não secar. Do lado de cá, extremo periferia. Coletividade pra cantar melhores dias. Expressando o sentimento, versando de coração. De Ferraz a São Mateus, tá feita a conexão. Com os pés no chão, pra mente não dispersar. Fechei com meus parceiros que a ideia vai constar. A cota é somar, plantar o tempo inteiro. Pra multiplicar, independente do dinheiro. Ideia que não falta, talento tem de sobra. Olha a sua volta, rap não é só revolta. DW nas batidas, coração aqui palpita. Sapopemba tá na área, inovadores a conquista. Na fumaça, na neblina, liga o tape deck. BMCKM representa os moleque. Nas track é a leste, chegando sem massagem. PC Mac vem com nós, porque o rap não é viagem. Lutando pelo processo, amanhã virá o progresso. Nem penso no sucesso, se flui sua consequência. Melhor ficar esperto, melhor ficar esperto. Lutando pelo processo, amanhã virá o progresso. Nem penso no sucesso, se flui sua consequência. Melhor ficar esperto, melhor ficar esperto. DJ Woz, Juniga, Rimador, Gun, eternamente, haha.